As praias daqui são mais belas e azuis. Tem limite de peixe, o mar é mais quente, cheio de mulheres seminuas. Nas praias daqui o sol chega primeiro, porque é gelado, pescada é do dia, tem carnaval o ano inteiro. As praias daqui são mais belas e azuis. Tem limite de peixe, o mar é mais quente, cheio de mulheres seminuas. Nas praias daqui o sol chega primeiro, gelado, pescado é do dia, de carnaval o ano inteiro. Acorda cedo pra aproveitar o dia, e começa logo com banho de mar. O chorinho na praça, cachaçaria, o centro histórico Carbonibá. Centro a praia, da praia pro centro eu vou. Pegar um circular, Mangabeira, shopping, 1500. Oito centro a praia, da praia pro centro. Oito centro a praia, da praia pro centro eu vou. Vou pegar um circular, Mangabeira, shopping, 1500. Centro a praia, da praia pro centro. Tá batendo, tá batendo. Lara tá chamando, mercado da torre, cerveja gela, maca, cheira, guisado e costela pro rango. Tá batendo, tá batendo. Lara tá chamando, mercado da torre, cerveja, gela, macaxeira, guisada e costela. Depois do bolero tem coco, a da gente, o rio sem água. Fruto desse povo lindo da capitania de Itamaracá, onde a morena roda a sua saia e balança o cabelo, deixando o cheiro da carne latina parando no ar. Onde a morena roda a sua saia e balança o cabelo, deixando o cheiro da carne latina parando no ar. As praias daqui são mais belas e azuis. Verde mais verde, o mar é mais quente, cheio de mulheres seminuas. Nas praias daqui o sol chega primeiro, é gelado, pescada é do dia, de carnaval o ano inteiro. As praias daqui são mais belas e as ruas. Tem limite, mas hoje o mar é mais quente, cheio de mulheres seminuas. Nas praias daqui o sol chega primeiro, porque é gelado, pescada é do dia, de carnaval o ano inteiro. Acorda cedo pra aproveitar o dia, e começa logo com banho de mar. O chorinho na praça, cachaçaria, o centro histórico Carbonibá. Depois do bolero tem coco, a pra gente, o rio sem ao ar. Fruto desse povo lindo da da capitania de Itamaracá, onde a morena roda sua saia e balança o cabelo, deixando o cheiro da carne e latina parando no ar. Onde a morena roda sua saia e balança o cabelo, deixando o cheiro da carne e latina parando no ar. Do centro à praia, da praia pro centro, eu vou pegar um suco à Mangabeira Shopping, 1500. Oi, do centro à praia, da praia pro centro, oi, do centro à praia, da praia pro centro, eu vou. Eu vou pegar um suco à Mangabeira Shopping, 1500. Do centro à praia, da praia pro centro.